Comediante, não é? A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, não é? Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para quinta-feira, 9 de junho. Bom dia, bom dia, bom dia. Cá estamos mais uma vez para levar até si mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. A primeira da rádio. A primeira emissão, claro. Abrimos as portas à Antena Web e durante cerca de 40 minutos trazemos-lhe alguma música, mas da melhor qualidade. Muito blá blá blá blá blá blá, ou seja, muita conversa. O mesmo é dizer que lhe trazemos aqui os destaques para o canal 1 e canal 2 da sua rádio preferida. Ainda a previsão do estado do tempo e algo mais que possa aparecer por cá e que seja e que mereça destaque. Com muito ritmo, ao ritmo destas musiquinhas, deste medley, que começamos sempre estas emissões de Bom Dia Antena Web. Nada melhor do que acordar bem disposto todos os dias. Os primeiros sons desta emissão de hoje para os Ritual Tejo foram Cardos, foram Prosas. E já agora, olha, venha daí comigo até ao Porto e vamos aí a um sítio muito característico. Que tal irmos até à Ribeira? É isso, Jafmega e Ribeira. Mas antes, Ritual Tejo. Foram Cardos, foram Prosas. Venha daí, bom dia. Oh, enchem o ar de perfumes. Torna-se duro o inverno, logo pela manhã vem o aconchego terno do velho chale de lã. Aponte uma passagem para outra margem. Aponte uma passagem para outra margem. Da emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com os Ritual Tejo e também Jafo Mega, o tema Ribeira. Deixo-lhe para já a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, assim como temperaturas atuais e também as máximas. Há instantes Faro estava com 21 graus, Lisboa 20 e o Porto 18. Ainda 20 também para Coimbra. Isto para um dia em que os senhores da meteorologia prevêem um dia com muita nebulosidade, alguma chuva e num dia também que as temperaturas não vão ser lá muito altas, não, senhores. 26 para Faro, 22 para Coimbra e Lisboa, apenas 18 para o Porto.

ontem com uma surpresa, a meio da semana, uma entrada direta para o número 2. Hoje chega a número 1, líder na venda de discos, venda de DVDs e ainda líder em pedidos, nos temas mais pedidos. Isto hoje está muito mal, estamos a patinar bastante. O tema chama-se Can't Keep. É um dos temas mais pedidos. É dos temas mais pedidos. Mas isto é para ouvir logo mais às 4 da tarde no Top 10 da Antena Web. Às 8 da noite chega a verdadeira máquina do tempo, chama-se Time. A partir das 8 da noite poderemos então ouvir os sucessos da década de 70, 80 e 90 em Times. Amanhã, deixo-lhe ainda um destaque para amanhã, é o regresso de Par em Par com Carlos Bonaparte às 10 da noite. Ele que está regressadinho das Caraíbas. Acho que foi aprender qualquer coisa como dançar, não sei bem o quê. Pronto, ele é que sabe. Só lhe digo que foi com uma baiana do Canadá, mas ele contar-lhe-á o resto. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com a voz de Paco Bandeira. Fiz um contrato com o vento. Contrato com o vento de não me deixar prender, nem por oiros, nem por falas, nem por balas de morrer. Fiz um contrato com o vento que hei de cumprir por inteiro. Dizer pão e dizer povo, desde janeiro a janeiro. Fiz um contrato com o vento sobre as arribas da serra, de só apertar a mão a quem disser não à guerra. Fiz um contrato com o vento sobre as arribas da serra, de só apertar a mão a quem disser não à guerra. Fiz um contrato com o vento que o vento não sabe ler, mas entende deste mundo mais que os livros de saber. Fiz um contrato com o vento, entre Estevas e Pinhais. Posso cantar toda a noite, que ninguém me prende mais. Ninguém me rasga a canção na liberdade que invento, que o vento é meu aliado. E ninguém amarra o vento, ninguém me rasga a canção na liberdade que invento, que o vento é meu aliado. E ninguém amarra o vento. Estivemos mais uma vez em português nesta emissão de Bom Dia Antena Web. A voz de Paco Bandeira, Fiz um contrato com o vento. É também o final de mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Ah, e já me esquecia, é que amanhã, por ser feriado, não há Bom Dia Antena Web. É o final, então, de mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, que conta com a realização, a apresentação e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Isto para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia de quinta-feira, também de um bom fim de semana. Não esqueça que este fim de semana é dia de Santos Populares, Santo António, mais concretamente de domingo para segunda-feira. Segunda é feriado e volta a não haver também tempo de antena. Regressamos assim, por isso, na próxima terça-feira. Patrão é fixe. Desejo-lhe então tudo de bom. Espero, é claro, que continue na companhia da sua rádio preferida, a Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Isso, diga lá aos seus amigos. Musicalmente, vamos sair desta emissão de hoje com mais um tema em português. Então, até para a semana, se Deus quiseres. Bom dia! Ainda me lembro quando tinha a tua idade, corria pelas ruas e não percebi. São esses tempos que nos deixam mais saudades. Os melhores momentos que eu já vivi. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. As noites passadas à volta de uma fogueira, as histórias contadas em tom de brincadeira. Promessas eternas, segredos que guardamos.